5445. Em seu cortejo é o 5445. 5445, obrigado. Zona 7, é um táxi via Índia no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1020, confirma o PAB? 221 no PAB. Gente, 221 no Bonrovo. Salvador, muito bom dia, do voo no 804, Galeão, informação de cliente, pronto, pode. Bom dia, voo no 804, autorizado 360 para o Galeão, já uniformes do voo 10. Após a pista 10, saída da El Leida após a da Bridge, controle 120, décima 8, transporte 451. Autorizado aeroporto Galeão, 360, aperto do voo no 10, fala da 10, com a direita da El Leida, após a da Bridge. 1-2-0-8-0, com passe contra as pontas, voo 1-8-0-4. Correto, 1-8-0-4, sem parar para o pushback, Samantha, I've been at 5808, and it's simple. Autorizado o feedback, saneamento objeto 5808. Solicitar o saneamento na posição para posterior feedback, web. Gente, está sendo push, web. Totalmente pronto? Afirmo, senhor. A linha decola 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-9 nós, ajuste 1020. 1020, a linha aqui decola 607, prepara da Elba, retirada. Controle Salvador, muitíssimo bom dia. Dan 3171, passando 2500. Bom dia, Dan 3171, contato radar, Subatório nível 360, voe Leda. 360, voando Leda, 3171. copy. Voo no 607, autorizado para Guarulhos, voo 360, via Peruísque 16, até Brabo Hotel Zulu, após direto trivia, após confirmar a rota do plano de voo. Decola da ONU 0, com curva pela direita, saída da El Leda, após bridge, transponder 5462, controle 120, decimal 8. Bono 607, só confirmando, é Upper Zulu 16. Bono 607, cruzamento correto, repete o parafuso estacional. Número 642, aguarde número 2 para a Copa. 642, saída Puca, transição Caju. Funcionar 6211, autorizado para o Galeão, nível 360, via Pesulu 10 até SMAP, após direto Lúvito, após conformar a rota do plano de voo, decola da 10 com curva pela direita, saída da El Leda após bridge, transponder 5452, controle 120, decimal 8. Autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível 360, nível 10, Puxando a 6211, cruzamento correto, reporte pronto para puxa sonar. Para o Tadio 7808, com 129 a bordo, 4 horas de autonomia, apenas contra. Sabe 5808, autorizado táxi via Índia Alfa, do ponto de espera, no ponto de espera, chama do Rio 18, decimal 95, ajuste no 020. Então, 3153, complete sinal, chame torre 1895. 1895, Sans 3153. Torre Salvador, bom dia, da 3153, vai passar via Serra. Da 3153, vento 130 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, da 3153. espera após 09 na final, ali mantém, cabeceira no 09. Mantém o web após 09. Santa Arizona 7, Roma, Chame Centro Recife, 1251, Alterne 1335. 1251, 1335, Dan, 3171. Gente, PNH 1020, reporte rotatório mais italiano. Voo no 642, autorizado para Recife, via Peruísque 58, nível de voo 390, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída da EL, transição, correção, saída PUCA, transição Caju, transponder 5457, controle 120.8. Sejamento correto, é a parte para a projeção. Bota na pronta para a sua cidade, dona mãe. A minha cabeça. Solo Salvador, voo no 804, está no 10. Respeito a dona mãe. Voo no 804, liga a sonora, parte para o táxi. Está na pronta para o táxi, voo no 0, voo no 804. Kim de Lima, Guarate, Paracol. Bom dia, 3153, prossiga pela Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Vai reportar para ingresso na Juliette, 3153. Solo Salvador, Oceaner, 6211, pushback, acionamento no 07. Xenai 621, no Nitro, Xenai pode pôr para táxi. Campo táxi. Xenai 621, confirmando no pátio 3. Negativo, aqui na posição em frente ao Finger 7. No Finger 7 tem o Finger. Xenai 621, solo 100. Desde o pushback, chama o táxi. 08, tá colado aos 23, controle 20.8. 208, web 5808. Web 5808, decolando na Arbórea. Web 5808, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbórea. 360, saída Arbórea, web 5808. brindada presente a proa de Arbora, ProEb 508. Autorizado. Muito obrigado. Mike Charlie e Yankee, confirma altitude, recebo 1.500 pés. Confirma, pera, fala. Angelina, confirma, faz que se encontra. Mike, Angelina, autorizado para Goiânia. Up Zulu 17, nível de voo 360, decola da 17, curva pela esquerda, saída, correção curva pela direita, saída da água, transição elétrica, transponder 5455, controle 20, sinal 8. Francisco no 7, agora de Fragosa. Índia Lima, copiou o sol? Sobatão, Mike, Índia Lima, copiou o solo? Índia Lima, autorizado para Goiânia, nível de voo 360, via Pezulu 17. Decola da 17, com curva pela direita, saída Argo, transição elétrica, transponder 5455, controle no 20.8. Sono 804 para o táxi, está com 167 a bordo, 3 horas e 26, 0 na campina, visual do tráfego da minha. No 804, segue o tráfego da Avianca, no topo de espera, Xanha Torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 020. Como ele vem, segue a Avianca, ponto de espera da 10, 1895. Obrigado, bom final de semana. Índia Lima, saída Arbor após o Elefo. Táxi com Xané 62, 1-1, com 119 OB, 345, alterna com o Rio. Rodou, Xané 62-1. Xané 62-1-1, aguarde para táxi. Guarda. Xanã 6211, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, Xanã Torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 020. Táxi Alfa, Xanã 6211, ponto de espera, 1995, Xanã 2, 1. Batango Mike Índia Lima, só confirmando, transponder 5455. Mike Índia Lima, para o Senado, chama o Torre 1 no 8, semana 5. Quadro transponder. Confirme a procedência, o Yankee Delta Charlie. Confirme. Advice, NH1 no 020, repórter visual com campo Yankee Nova Charlie. 7, nível de voo 380, decola da 10, por curva pela direita, saída árvore, transição elétrica, transponder 5463, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, Upper Zulu no 7, nível 380, decola da 10, curva direita, saída árvore, transição elétrica, 5463, transponder, controle 208, 135. 35 no 7, cruzamento correto, reflete para o Parapush. Reporte para o pushback, está 35 no 7. Recife 1288, alterne 1260, web 5808. 1288, 260, eleva. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, web 5808. Obrigado, igualmente. Após o início do Avianca Lima tem, cabeceira 10. Faz uma pausa na rolagem do Avianca Lima tem, boa noite, 04. 759, autorizado chegada Bonce, desce para 4 mil pés, QNH no 020. Gol 1897, autorizado para Confins, e eu peso no 16. Decola da 10, com curva pela direita, saída da Euleba, após direto bridge, nível de voo 360, transponder 5472, controle 120, sinal 8. Beleza, o transponder, o controle? Transponder 5472, 1877.